Escuta, será que você não enxerga o meu pranto? Escuta, porque eu não posso mais esperar tanto. Escuta, porque eu não quero acreditar que você não sabe amar. Escuta, porque eu sozinha assim só sei chorar, chorar. Escuta, há muito tempo que eu procuro seu carinho. Escuta, é tão vazio, tão tristonho o meu caminho. Você não sabe o que é a gente procurar alguém. Você não sabe o que é a gente se sentir ninguém. Escuta, ouve a canção que estou fazendo pra você ouvir. Escuta, porque está chegando a hora e eu tenho que partir. Não deixe eu ir embora acreditando que você não me quer. Eu juro que pra ficar aqui eu faço o que você quiser. Escuta, porque está chegando a hora e eu tenho que partir. Não deixe eu ir embora acreditando que você não me quer. Eu juro que pra ficar escuta, escuta.